35, aguardando a atualização para ataque do Guardião 07. Negativo, reporte controlado sobre a cabeceira 35, não ultrapassa o final da 10. 7. Sorriso Salvador, boa noite. O Papa Romeu, Papa Juliette Delta. Aproximação final da 1-0, embaixo checado. Recente, Papa Juliette Delta, continue a aproximação, vou pousar 1-0 ou 7? Na 1-0. Ok, ciente, aguarde a autorização de pouso. Guardião 07. Eu mantenho a posição na cabeceira 35, aguardando para prosseguir o táxi, né? Para a posição, 7. Horas alterna Natal. Ok, o Oxiné 63 1-0, livre táxi à direita, ponto espera da 1-0, 1895, a torre. 0395, obrigado. Ground, 5972, clear taxi to apron 3, via Kilo, position 7. O gol no 246, posição 02, o VAT está autorizado em ingresso via Juliette. Tan 3305, cópia. Autorizado Recife 330 nível, conforme rota do plano apresentado. Decola da 1-0, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120.8, transponder 5131. Autorizado Recife nível 330, decola da 1-0, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1308 e o transponder 5131. Transponder 3301. Correto, TAN 3305. Chame e puxa acionamento. TAN 6313, cópia. Você, 6313. Está autorizado Guarulhos, 360 nível final, via Pesulu 10 até Taubaté. Decola da 1-0, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, transponda 5133. 360 autorizada, por Zulu 1-0 até Taubaté. Decola da EL Motiva, 208 é controle, 5133. Correto, 6313 ao China, chame, puxa acionamento. Bora. Juliette Delta, solo ao 50, direita ao 211 no solo. 211, boa noite. 6310, controlado, livre decolagem, o vento 100 graus, 8 nós. Livre decolagem, 6310, iniciando, obrigado. 084, ready to copy. 01, Roger, Europa 084, clear to Madrid, flight level 370, via Upper Zulu 17 until Recife, Romeo Echo Charlie VOR. Departure from runway 10, left turn, Pulca departure, Alpha Romeo uniform transition. Departure frequency 120.8, Skok hold 5135, Europa 084. Alpha 084, ready back is correct, clear taxi via apron 1, taxiway India, holding point, runway 10, monitor tower 118.95, good flight sir. Okay, via India, holding point 10, and tower 118.95, monitor 084. Boa noite, boa viagem. Romeu, Eco, Tango, Eco, prossiga. Lima, Índia, Romeu, Quebec, aguarde só um minuto a cópia. O senhor teria o horário da decolagem? E 30 local, 01 e 30. Aguarde só um minutinho, o plano vai chegar em alguns momentos. Eu chamo o senhor para cópia, o senhor está em qual hangar? Ok, ciente, avistado o tráfego, aguarde só um instante. Assim que o plano chegar, eu chamo o senhor para cópia. Papa Juliette Delta, qual o hangar que o senhor vai prosseguir? Observe um A330 da Europa, pelo pátio. Após o mesmo, aí o senhor ingressa no pátio e chame na Lima para continuar o táxi. 888, cheque 3, autorizado pouso, pista 10, 100 graus, 8 nais. Autorizado pouso, trem baixado, travado. Voo 1888. Europa 084. After India, maintain position and contact tower to enter on the runway. Okay, tower, Europa. Good afternoon, Tower, Europa 084, holding at Alpha. Okay, 084, maintain position on a holding short of runway. We are holding position, Europa 084. Oceanair 6313, aguarde só um minutinho para iniciar o boost. Temos um A330 com a cauda um pouco aqui nas proximidades do pátio. Aguarde só um instante a aeronave para ser um pouco mais à frente. Perfeitamente, não vamos escutar 6313. Papo para Juliette Delta, está autorizado o ingresso na Lima, pista 35, você vai prosseguir o táxi via pista, levará na Papá até a Aerostar. Ground, good evening, this is Azul 4959, information Bravo Whiskey. Okay, Azul 4959, confirm the flight level to Ilhéus. Roger, 160, are you ready to copy? Ready, copy, go ahead. Okay, it's clear to Ilhéus, flight level 160 via Golf 677, departure from runway 10, right turn, Coral departure, departure frequency 120.8, Skok hold 0260. Clear the file to Ilhéus, flight level 160 via Golf 677, take off from runway 10, right turn. On Coral departure. Salvador departure 1208 and call 0260 Azul 4959. Azul 4959, ready back to correct, report for push and start. Wilco Azul 4959. Call Salvador, go 1888. 1888, livre táxi via Alfa e Kilo. A posição é a 2 Lima, do pátio 3. Alfa aqui do 2 Lima, parte 3, voo 1888. Paulo, o 8633 era que liberar, tá autorizado o pushback? Afirmo, o 8633. A aeronave ainda encontra-se aqui na Índia. Se o senhor tiver condições aí de coordenar com a equipe de solo e realizar o pushback um pouco fora aí da faixa de rolagem, tá autorizado. Chame táxi. Ok, vou falar com o médico. Obrigado. Nada.

Após o TAM, onde ele vai manter, 63, 13? Sim, ativo, após o TAM, o Airbus na final, ali mantém. Angueco, já possuímos a sua autorização, aguarde só um minuto para cópia. O Gol 970, você tem condições de ingressar via Juliette, prosseguir para o Gate 01? Se não, mas posso também dar uma avaliada via Juliette para o 01. Ok. Papa Romeu, Eco, Tango, Eco, cópia. Ok, está autorizado Firenze. O nível é o 410 via AP Zulu 10 até Natal, após conforme o plano. Decola da 10, saída Cuca, transição Zipar, o controle 120.8 e o transponder 51. Meia 3-1-3, livre decolar, 1-0-0 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem, meia 3-1-3. Correto, Edson Agueco, chame para o acionamento. O senhor tem condições de manobrar com meios próprios? Livre acionamento, chame táxi, Edson Agueco. Táxi 3-1, número 34, 3 horas e 15, alterna Natal. Ok, TAM 3-3-0-5, mantenha a posição, aguarde a autorização de táxi. Mantenha a posição, 3-3-0-5. Solo, TAM 3-1-7-8, na sua escuta. TAM 3-1-7-8, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. O TAM 3-3-0-5, táxi em frente. Observando a aeronave da Gol, que vai parquear no Gate 1, após ingresso na Índia, no ponto espera da 10-1895, a torre. Aqui a Índia, ponto espera 10-1895, está 9395, cópia. Oi, Salvador, boa noite, eu vou 970. 970, cheque trem e livre pouso, pista 10, Ventuno 00 grau, Medusa mais. 970-5, eu vou agora. Autorizado Guarulhos, nível 300, via Pesulu 10 até Taubaté, decola da 10, saída da El, transição Motiva, controle 1208, transponder 5147. Guazul 5001, autorizado Guarulhos, nível 300. Via Upzulu 10, Taubaté, decola da 10, saída da AEL, transmissão Motiva. 120.8 é o controle, 5147, o transponder Guazul 5001. Guazul 5001, correto, cotejamento, chame e puxe acionamento. Agora pronto na transmissão Norte, 001. 3178, antes da Juliette. Ok, está 3178. Ingresse no pátio. Posição será a remota 13, o senhor vai parquear à esquerda de um Gulfstream branco. Afirmativo, remota 13 ao lado de um Gulfstream branco. Tá, 3178. Tá, 9395, na escuta pra cópia. 233. Salvador, boa noite, Xené 6224, né? Salvador 24, continua a aproximação, vai a autorização de pouso. Guarda, 6224. Solo, está 3178. Está 3178, é o solo. Está confirmando o balizador, tem Salvador aí para ele? É, deve ser da companhia, ok? A gente cria aqui que seja da companhia. É o que foi informado anteriormente aí pela Infraero. O senhor avista o mesmo? Negativo, só para informar, então a gente está mantendo pulsão na entrada da 14, corrimando da 13, e está aguardando aqui. Ok, aguarde então, o pessoal já deve estar chegando aí para fazer o parqueamento. Obrigado. Salve 70, solos. Cunho 4, direito, 211 no solo. 211. Solo Bono 970, está livrado. 970. Livre táxi de Alfa e chame essa da Juliette. Mais da Juliette, Dois, cheque o trem livre pouso, 100 graus, 8 nós pista 10. Baixar travado, livre pouso pista 10, chega na casa 24. complicado, né, manter o 3305? Aí, Matenta, 3305. Tá 9395, tá na escuta do solo? É 224, solo azul no meio, direito 1211 no solo. Direito 211, perto do solo. Salvador é o Tano 395? Que é o Tano 395, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Autorizado Brasília, 320 o nível, via Upezulu 17 até a Pina. Decola da 10, saída Argo, após Elefa, a primeira curva à direita. O controle 120.8, transponder 5105. Transponder, boa noite, China 6234. Azul Juliette, voo 9770. Ok, ficou autorizado 320, via Upezulu 17 até a Pina, decolando da pista 10, Arbor Elefa. Curva direita, 208, é o controle, 5105, é o transponder. O gol no 970, está autorizado o ingresso do pátio, via Juliette, portão 7. Juliette, 7. Gol, 970. E o Ocean é 6224, está autorizado o táxi, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, está na verdade. E o TAN 9395, está correto o cotejamento, chame e puxa acionamento. Chamará, graças. Azul 49 59 ready for pushback from Maple 3. Azul 49 59 cleared for push and start, port for taxi. Pushing back 49 59. Alpha Yankee Delta, prossiga, boa noite. O Alfa Yankee Delta, aguarde só um instante para iniciar o reboque. Temos duas aeronaves que vão sair do pátio agora, do principal. Aguarde na escuta. O Eco Tango Eco, tá livre o táxi pelo pátio. E Índia, ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Rio 5972. Rio 5972, stand by clearance to Galeão. Stand by. Solo Salvador, o SAR 3861, informação Bravo, pátio 3. Aguarde um minuto, cópia, segunda. O Ocean 6224, desconsidere a última autorização, mantenha a posição antes da Juliette. I'm ready for taxi with the 6-7 has on board, including 12 hours, contain Salvador. Roger, Azul 4959, clear taxi, have, and report to enter on apron 1. Clear taxi until entering by apron 1, Azul 4959. Azul 4959, ready to continue taxi. Roger, Azul 4959. Do you have inside the Gulfstream at your left side? Affirmative. Okay, follow the track via apron 1 and India. On loading point runway 10, monitor tower 119.95. Azul 4959. Could you confirm the frequency of tower 119.59? Negatives, sorry, 118.95. Follow the Gulf 118.95 via April 1 India. Thank you, have a nice night. Quality, have a nice trip, sir. Hello. Ocean Avia 224, após o ATM da Azul, sem ingresso no pátio, portão é o 04. Após o ATM da Azul, ingresso no pátio, portão 4. Ready to copy? Go ahead, sir. Cleared Galeão, flight level 400, via upper risk 50 until Vitória, after direct direct campus, after direct aldeia, and direct to Galeão, after aldeia. Departure from runway 10, right turn, dial departure, and the BDEV transition. Departure frequency 120.8, squawk hold 5153. Sim, 5972, read the back transpond code. 5153. Correct, and report for push and start, apron 3, Hill 5972. Correct for a pushback, cleared for push and start, report tax, Hill 5972. Report tax, 3861, cópia. Tá 3861. Autorizado Brasília, nível 320, via Alpe Zulu no 7, Terra Pino. A decolagem da 10, curva à direita, saída Arbor, após Elefa, controle 120.8 e o transponder 5037. Tá 3861, autorizado Brasília, nível 320, Alpe Zulu 17, Terra Pino. Decola da 10, com curva direita, saída Arbor, pressão Elefa, controle 120.8, transponde 5037. Correto, tá 3861, chame para o puxa acionamento. Toma nota 3861. Alô, salve, alô, 4959. Hello, 5-9, clear to line up and maintain. Line up and maintain, 4-9-5-9. Ecotango Eco, decola os 2,6, controle 120.8. 208, Ecotango Eco. Cruise for takeoff 49 at 59, wind 100 degrees, 6 knots. Clear takeoff, Azul 49 and 59. 25001, autorizado, chama táxi. Bora para o táxi, 001. Estamos cientes. Temos um 767 da Rio e um Embraer da companhia que vai taxiar também pelo pátio. Aguarde só mais um instante. Para o táxi, o Azul 5001, com 117 a bordo, 4 horas e 45, alterna Ribeirão Preto. 5001, livre táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10-1895 a torre, boa viagem. Obrigado Índia, ponto de espera 118, Mauro Azul, colegindo nosso hotel desde 122. Ok, 122, gente. Alô, 3261, pátio 3, para pushback estacionamento. Autorizado, 38261, chame táxi. Autorizado, pushback estacionamento, para 3261. Alô, boa noite, 9800, ciência da Bravo, Guarulhos, 3410. Aqui é o Rio 9810, está autorizado Guarulhos, 340 nível, via UP Zulu 10 até Taubaté. A decolagem da 10, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5157. Aprovado Guarulhos 340 pela Pesolu 10, Palpaté, Ponte, saída da EL, saída da EL Motiva com curva à direita, 120.8, 5157, Rio 9810. Maiato, Rio 9810, chame e puxa acionamento. Agora puxa, Rio. Aprovando Rio 5972, Roger, o Rio 5972. Do you have inside the Embraer 190 from Azul? That's correct. Okay, follow the traffic. You are number 2 for takeoff. Continue attack via apron 1 in India. On loading point, runway 10, monitor tower 118.95. You follow, Salvador, Alboas 5001, responde com espera pronto. Futurizado 5001, alinhado e decolar, vento 100 graus, 8 nós. Futurizado, alinhado e decolar, azul 4500. Follow the division 3597 to Roger, we will maintain position. Salvador, boa noite, bom acesso 23, final da 10, baixa de trabalho. Tio 723, o vento 100 graus. 8 nós, livre pouso, pista 10. 723, livre pouso, pista 90. Tio 001, decola aos 35, controle 120, decimal 8. 08, boa. Tá 3861, estamos com 60 a bordo, 4 horas, Galeão. Ok, tá 3861, tá livre o táxi pelo pátio 3 e principal, após seu ingresso na Índia e no ponto de espera da 10, torre 1895. Tá 3861, táxi pátio 3, pátio principal Índia, ponto de espera da 10, 1895. Five nine 7 2 clear to line up and wait for 910. Line up and wait for 910. Clear 5972. Ano 34, boa noite. Está autorizado Maceió 350. O nível via Upezulu 17 até Orago após direto destino. A decolagem é da 10. Curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120.8 e o transponder 5163. Chama solo 1211, voo 1723. O 1134 está correto, chame e puxa acionamento. Para o pushback, acionamento 9395. Está 9395, está autorizado na remota 12, chame táxi. Autorizado, chamada para o 939. Salvo Salvador, gol no 723, livrou a pista, ingressou na Alfa. Pegou no 723, táxi em frente, via Alfa, chame na Juliette. Autorizado via Alfa e chamante da Juliette, gol no 723. 5972, wind is 100 degrees, 8 knots. Nada, né, Matheus, 3861. Ali, Matheus, no zero, tá? 3861. No 723, tá autorizado a ingressar no pátio via Juliette, portão é o 05. Autorizado o pátio, portão no 723. Livre decolar, 100 graus, 8 mais. Decola os 4-2, controle 2-0, decimal 8. 08, boa noite, então 3-8. Ouro, Rio 9-8-1-0, para o curso de estacionamento. Autorizado, Rio 9-8-1-0, chefe táxi. Para o táxi. Alta número 9, de autonomia 3 horas, 45, CLD1, 71. Ok, tá 9395, tá livre o táxi pelo pátio Indy, no ponto de espera da 10, torre 1895. Pátio Indy, 1895, alta número 395.